Você é da frente, mais alto que eu. Veja na tábua o bicho que deu. Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré. Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré. Eu sou o cachaceiro, saio pelo mundão. Abro o som do porta-mala, faço estremecer o chão. Eu tenho duas paixões, que é cachaça e mulher. Se perguntar por mim, não sabe como é. Diga logo a verdade, eu estou no cabaré. Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré. Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo dormindo, tá lá no cabaré. Cachaça, cerveja, caipirinha e cunhaque. Capeta, tequila, vinho e licor. Eu tô comendo água, eu quero fazer amor. Cadê os cachaceiros? Como é que é? Tá tudo do Rocha. Vem. Vem, menina, vem comigo arrochar. Eu gosto dela. Sinta o som, não resista esse swing bom. Vem. Vai arrochando, amassando, apertando desse jeito que é bom. Sinta o som, não resista esse swing bom. Dançando coladinho, eu posso até me apaixonar. Com seu jeito de princesa, chego até a delirar. Arrochando, arrochando, pra me matar de tesão. É o bom dedo maluco, cantando esse refrão. Mas vem, menina, vem comigo arrochar.